Deus, não te fiz morrer de infarto. Por mim não precisou passar as madrugadas em claro, sem saber se eu tava vivo, se a avó tá andando pra casa, ou se tava na viatura com verme me dando coronhada. Não fui sua decepção, vergonha da família, de que noia parasita roubando a própria vila. Sempre com a cara inchada, cheia de hematomas, porque tomou uma surra na frente da vizinhança toda. Dificuldade sempre bateu a nossa porta, mas derrota que vitória, só espinho, nem uma rosa. Quantas vezes me esquivei pra não me entregar ao crime, meteu o burdoguinho na testa e levou o soro da vitrine. Mas aí me segurei, foi só por tua causa, pra ninguém te ver ajoelhada rezando pela minha alma. Pra lágrima da morte não rolar no teu olhar, facilidade nova automática não me estraçalhar. Meu maior prêmio é te ver feliz e sorrindo, sem precisar levar chumbo pra mim no presídio. De coração aberto, mãe, posso te dizer que vou fazer de tudo pra nunca te ver sofrer. Não pude te dar luxo nem um pouco de conforto, mas também não precisou no dia das mães velar meu corpo. Só posso te dar respeito e companhia, o resto da vida ao teu lado, mãe, senhora é minha rainha. Mãe, a lágrima que escorre do seu rosto não vai pingar em cima do meu túmulo, não. Essa é a autópsia, coroa de rosas, não vai sentir vontade de entrar comigo na cova. Mãe, a lágrima que escorre do seu rosto não vai pingar em cima do meu túmulo, não. Essa é a autópsia, coroa de rosas, não vai sentir vontade de entrar comigo na cova. Mãe, você não vai chorar na tampa do meu caixão. Não planejo um futuro com flores, oração. Sem cartilha do ódio, é sem velório, é sem coroa de flores, atestado de óbito, é sem autópsia. Esquece a porra do funeral, que eu não vou estar na gaveta do Instituto Médico Legal. Eu não vou ser a vítima carbonizada viva. Ninguém vai acender minha vela de sétimo dia. Esquece a porra da polícia, mãe. Deus é maior que não tem grampo no meu pulso. Na frente do promotor, ser usuário. Pra mim não adiantou ser vítima do tráfico com vapor. Alojando 5 de 9 no meu crânio. Eu prometi pra você que não ia se envolver. Mas quantas facas mocadas no guarda-roupa? Me diz por que, meu filho? Eu sempre me esforcei pra te dar tudo, pra te ver diplomado, não morto com carrinho de entulho. Eu quis te ver sorrir, mas só te vi chorar. O filho no colo, na fuga do pai alcoólatra. Se eu pudesse, voltava o tempo pra impedir suas lágrimas e matar quem prometeu jogar seu fruto na fossa. Sem bocejo no trampo, porque perdeu o sono. Levanta o chumbo pro filho atrás do muro, sem olho roxo na pancada. Não tem que fugir de casa, protegendo o filho com faca mocada embaixo da cama. Não foi em vão a lágrima descer no rosto, secou, virou escudo e não máquina de desgosto. Aperta stop pra cena não se repetir de novo. Ao atestado de óbito, seu filho tá morto. Mãe, a lágrima que escorre do seu rosto não vai pingar em cima do meu túmulo, não. Essa é a autópsia, coroa de rosas, não vai sentir vontade de entrar comigo na cova. Mãe, a lágrima que escorre do seu rosto não vai pingar em cima do meu túmulo, não. Essa é a autópsia, coroa de rosas, não vai sentir vontade de entrar comigo na cova. Mãe, a lágrima que escorre do seu rosto não vai pingar em cima do meu túmulo, não. Essa é a autópsia, coroa de rosas, não vai sentir vontade de entrar comigo na cova.